uma grande multidão, marchando a passos largos pra eterna perdição. Satã marcha na frente, ele é o capitão. Coitado desse povo, que triste situação. Porém, do outro lado, há um povo sorridente, marchando com alegria, pois tem Jesus na frente. Comparo esse povo com o povo de Israel, marchando para a terra que mana leite e mel. Eu sei que muitas lutas nós teremos que enfrentar, porque o adversário não cessou de batalhar. Mas quem está conosco é mais forte e vencerá. Vitória gloriosa iremos desfrutar. Estamos de viagem, nós não somos daqui. Nós somos povo santo, primícias do porvir. Em breve estaremos no lindo céu de luz, vivendo eternamente com nosso Rei Jesus.